Rádio Antinoeb dá agora início aos melhores da rádio. Um momento de descontração com boa música e um grande apresentador, Paulo Santos. Olá, amigos ouvintes, muito boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma emissão do programa Os Melhores da Rádio, referente ao dia 2 de março, quarta-feira do ano de 2011. O programa Os Melhores da Rádio, com realização e apresentação de Paulo Santos. Amigo ouvinte, espero que esteja tudo bem consigo, espero que tenha tido um ótimo dia de quarta-feira e que esteja a ter um excelente fim de dia de quarta-feira na companhia da sua Rádio Antena Web. Agora consigo no ar o programa Os Melhores da Rádio, que lhe vai fazer companhia até muito perto das 19h30, trazendo boa música, uma companhia agradável para você relaxar, descontrair neste final de tarde de quarta-feira, depois de um dia excelente. Amigo ouvinte, vamos passar à música, vamos começar musicalmente a nossa emissão de hoje com três temas. Primeiro, Bruno Marrone, Chamego Bom, Zezé de Camargo e Luciano, Aguenta Coração, e José Augusto, Momento. Fique bem, fique connosco, fique na companhia da Rádio Antena Web. Boa tarde. Ah, que chamego bom que você me faz. Ah, que chamego bom que você me faz. Ah, que chamego bom que você me faz. Ah, que chamego bom que você me faz. Eu gosto quando a gente fica embaixo do chuveiro, você ensaboando o meu corpo inteiro. Mistura de amor, desejo e sedução, e paixão. Adoro tomar com você um café da manhã, ouvir você dizer que sou seu dono, seu coração é paixão. Ah, que chamego bom que você me faz. Ah, que chamego bom que você me faz. Me faz, Eugêncio, obrigado. Lindo. Lindo. Ai, coração que chora de dor. Ai, coração que morre de amor. Apaixonado demais. Ai, ai, ai, ai, ai. O meu viver é triste porque em mim só existe dor. Vivo na esperança de ter de volta meu grande amor, que um dia partiu e deixou vazio meu coração, que hoje está morrendo sentindo a dor da separação. Que hoje está morrendo sentindo a dor da separação. Ai, coração que chora de dor. Ai, coração que morre de amor. Ai, coração chonado demais. Tudo era um mar de rosas quando eu vivia com esse bem. O que eu estou passando eu não desejo para ninguém. Amor desesperado, peito magoado de solidão. A dor do amor é triste, por isso chora meu coração. A dor do amor é triste, por isso aguenta meu coração. Ai, coração que chora de dor. Ai, coração que morre de amor. Ai, coração chonado demais. Ai, ai, ai, ai, Antena Web, sintoniza-te. A gente foi feliz por tanto tempo. Nossa casa era templo que guardava nosso amor. Você amava tudo que eu gostava. Tudo que você me dava tinha muito mais valor. O mundo parecia ter parado. Nem futuro, nem passado, só a soma da paixão. Pra nós a vida era um momento, mas foi muito sentimento pra tão pouco coração. E a gente se perdeu nas entrelinhas, sem perceber que o tempo não parou. Passaram uns momentos de paixão, mas nosso amor eu sei que não passou. Não há bonança sem tempestade. Cedo ou mais tarde tudo isso vai passar. Quando a lembrança vira saudade, a gente entende que é melhor recomeçar. Não há bonança sem tempestade. Cedo ou mais tarde tudo isso. isso vai passar. Quando a lembrança vira saudade, a gente entende que é melhor recomeçar. Se hoje eu pego o carro e ganho a estrada, sem ter hora de chegada, indo pra lugar nenhum, é só porque também estou sofrendo, te odiando e te querendo, como o louco mais comum. Imagens de nós dois me vêm à mente, me confundem de repente, quase perco a direção. Os olhos têm lágrimas e curvas dessa estrada muito turva, um igual meu coração. Não há bonança sem tempestade, cedo ou mais tarde tudo isso vai passar. Quando a lembrança vira saudade, a gente entende que é melhor recomeçar. Não há bonança sem tempestade, cedo ou mais tarde tudo isso vai passar. Quando a lembrança vira saudade, a gente entende que é melhor recomeçar. Não há bonança sem tempestade. Olá, amigos ouvintes, votos renovados e uma ótima tarde para si, mais uma vez, na companhia do programa Os Melhores da Rádio, aqui na sua antena web com Paulo Santos. Espero que o amigo ouvinte esteja a gostar da nossa seleção musical, que foi feita a pensar em si. Vamos voltar de novo à música com mais dois temas. Primeiro, Paulo Gonzo, Males de Amor, e os Polo Norte, Dá-me um Abraço. Fique bem, fique na companhia da Rádio Antena Web, no programa Os Melhores da Rádio, com Paulo Santos, até muito perto das 19h30. Boa tarde. Quem é que os não tem? Sempre tão fatais, mas no fim não matam ninguém, passam e nada mais. São assim, se vis com atenção, partida mordaz, que esta vida prega ao coração a ver o que ele faz. A ver o que ele faz. E tu dizes que querias morrer e coisas assim. Pensa bem antes de falar e olha bem para mim. Olha bem, não vás ainda acabar por te arrepender. Ganha quem? Quem souber calar, quem souber esquecer. Quem souber esquecer. Esquece a dor que agora sentes, que ela há de passar. E essas feridas abertas do amor também hão de sarar. Quantas vezes dizeste jamais e juraste até, para mais tarde voltares outra vez a perder o pé. É sempre assim, se vires com atenção, partida mordaz, que esta vida prega ao coração a ver o que ele faz. A ver o que ele faz. Esquece a dor que agora sentes, que é

amigos dos ouvintes, estamos na reta final do nosso programa de hoje, referente ao dia 2 de março, quarta-feira do ano de 2011. Um programa, Os Melhores da Rádio, com realização e apresentação deste vosso amigo Paulo Santos. Vamos passar agora ao momento da nossa receita de hoje, que é manga com chantilly. Amigo ouvinte, compra uma manga, ou várias as que quiser, logicamente. Descasca a manga bem descascada, depois corta a manga aos cubos, aos quadrados, como queira, da forma que lhe der mais jeito e que gostar mais. Coloca dentro de um recipiente e depois coloca chantilly por cima. Leva ao frigorífico durante 2 horas. Amigo ouvinte, digo-lhe que fica uma maravilha. Manga com chantilly. Amigo ouvinte, é de comer e de chorar para mais. Isto parece uma receita bastante simples, uma receita muito económica, mas é uma maravilha, meu amigo ouvinte. É de comer e de chorar para mais. Ok? Faça-o e certamente não será arrepender. Amigo ouvinte, com mais esta receita de hoje, chegamos ao final de mais um programa. Prometemos regressar na próxima semana para mais 2 emissões, terça e quarta-feira, no horário das 19h às 19h30, aqui na sua Rádio Antena Web. Então, amigo ouvinte, um grande abraço e até lá!